explicação. Pouca palavra separação. E eu saí desnorteado pelos bares atrás de distração. O álcool ajuda a fazer besteira, mas no fundo, lá no peito, você sente, porque o efeito só afeta a mente. E a mente do homem é uma confusão. Muitos dele deixa falar mais alto o tesão, mas eu não. Se tem alguém em casa que me satisfaz, pra que dar ouvido à mente trai? O coração não é traíra, ele sofre sim porque de uma briga, mas sabe que é pior perder o amor da sua vida. Mas eu não. Se tem alguém em casa que me satisfaz, pra que dar ouvido à mente trai? O coração não é traíra, ele sofre sim porque de uma briga, mas sabe que é pior perder o amor da sua vida. Por isso eu dou ouvido ao coração, ele vai saber tomar a certa decisão. Casa que me satisfaz, pra que dar ouvido à mente trai? O coração não é traíra, e ele sofre sim porque de uma briga, mas sabe que é pior perder o amor da sua vida. Já eu não. Se tem alguém em casa que me satisfaz, pra que dar ouvido à mente trai? O coração não é traíra, e ele sofre sim porque de uma briga, mas sabe que é pior perder o amor da sua vida. Por isso eu dou ouvido ao coração, ele vai saber tomar a certa decisão. Por isso dê ouvido ao coração, ele jamais vai fazer cometer traição. Melodia Samples, o moral de Valença, Bahia.